Afirmativo, a radial 320, o 5520, desça para nível 060. Descendo até o 060, na área magnética 085, limitado pela radial 320, 320 do lado de Salvador, 5520. Radial postado na 1018, Lisboa, 1270. T2230, desça para nível 070. 70, 5240, autorizado final ILS, que sua pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Botará 5240. Objeto 5728, desça para 3 mil pés, QNH 10, 15. 2 mil pés, 1015. Mano pela setor norte aí da em relação ao pátio. Chama pra decolagem então com o apoio do batalhão aí, Lauro. 4 mil pés. 5220 da trip, desce até 4 mil. Se é liberar, pode liberar ele, eu aguardo na área gramada, senhor. Para copiar o caso do Lula? Afirmativo, pode aproximar e observando na sequência do Hotel Cazulu, o solo controlado 120 com 10. Avisou na decolagem de cima. Fala aí, Lu. Você vai? Guidão. Obrigado, Guidão. 2170, ponto de espera da 10 pronto. Transportando órgãos vitais, aliás, manter e aguarde para a decolagem. Gol no 270. Autorizado, aliás, manter 10, gol no 270. Força Aérea 4495, cruzamento imediato, pátio militar, frequência livre estacionar, Força Aérea 4495. 4495, cruzamento imediato. Sou tomador na fora do solo, Guardião 01. Gente, até o batalhão nessa frequência, mantém reporte para o regresso, Guardião 01. Passada para o regresso, 1. Zero limite localizador. Direita, 2200, senhor, 200. 220 com G, proa 190, trip 5220. Proa 190 para o trip 5220. 740 leve 59, ligou 1219, é? 1219. Pulo 270, pista 10, livre para decolagem 130, uma 12. Receptar sinal ILS, é que sua pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, desça para 2 mil pés. 2000, na proa 60, rodarei estabilizada. Trip 5220, o tráfego precede está no momento a 10 horas, 7 milhas, irá interceptar o localizador, cruza 4.800 pés em descido, tipo um banho 737. 5220. Bravo Kilo Índia de retorno a Salvador. Prossiga a proa da rotatória, Bravo Kilo Índia. O tráfego agora 12 horas 5 milhas e a ser ultrapassado o trip 5220. 5220, tá certo, então tráfego esquece. Utilizado com a pista vista, trip 5240. Trip 5240, chame torre 18, decimal 6. 18, 6, 5240, boa tarde. Boa tarde. Controle gol 1270. Trip 5220, desça para 3 mil pés. 5220, a trip desça até 3 mil pés. 1270, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2 mil pés, é autorizado por Odileda. Após 2 mil pés, por Odileda, suba para 360, 1270. Estabilizado na ILS, web 5728. 5728, torre 18, decimal 6. Sério, acabou. Trip 5220, curva esquerda para 130 para interceptar sinal ILS X-Way, pista 10. Baixando para 3000, curva direita, esquerda para 130, 130, trip 5220. Trip 5220, desça para 2000 pés. Descendo para 2000 pés, trip 5220. Passaria 2230, desça via para 2000 pés, QNH 10, 14. Via 2000, 14, 2230. coloque o 35220, ok? Usando 3600. Esposo autorizado, 110.8014, 5240-3. Em livre posto na pista 10, 35240. Salvador, 4207, no ponto de espera da 0, ciente do tráfego para final, pronto. Ponte, eu estou com a sequenciazinha a princípio de mais 3 já sequenciado. Nós vamos avaliar aqui para ver se a gente decola entre eles, ok? Ciente, eu estou com 4207. Autorizado, gol 1777, chama pronto para o táxi. Chama táxi, velho. Torre Salvador, muito boa tarde, 5220. 5220, boa tarde, número 3 para o pouso. Tráfegos que o precede até a companhia, final aproximada de 2 milhas. Na sequência, 37 objeto, aproximadamente 1 milha do externo. Reporte o externo, checado. Passará no externo e reportará, senhor. Seredo 2230, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Passará no localizador 2230. Você colou aqui do choque, vai estar receita 200 com o prosseguimento. Gente, retorno parte do Greer, ventura 30 grau, pulo 09, reporta, solo controlado Greer. A torre pode confirmar? Greer, parte do Greer, reporta no solo, ventura 30 grau, pulo 09. A intenção é permanecer aqui na base de cálculo, está dando choque, está indo para o prosseguimento. Retira 206. Afirmativo, ciente, vou ter escuta da torre. Voltar. São 3295, ciente Guarulhos, o 340 já aprovado, aguardando foto, só um minuto. 340, aguardando 340, sala 05, libera direito, 21. 219, tirado. Salvador, web na final, baixo travado. Webjet 5728, pouso parizado no zero, vento 130 grau, 0. Livre pouso, pista 1 a 0, Webjet 5728. Gripe 5240. Gripe 5240, boa tarde, táxi via Alfa em reporta para ingresso da Cruzeiro Juliette. Alfa, ingresso na Juliette, reporta Gripe 5240. Da tripa passou o 5, vai baixar travado. Tô ciente, 5220, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre. O azul 1407 está visual com o tráfego da tripa no final no zero. Afirmativo. Após o tráfego, alinha e mantém pista no zero. Ok, após o tráfego da tripa, alinha e mantém 1204207. Web 728, solo 06, libera direito 1219. Desculpa, senhorita, muito ruído de fundo. Então, poderia confirmar para o web? Web solo 06, direita 1219. Ok, direita 1219. Trip 5220, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 099. Ele pousa para o Trip 5220. 230. Ciente 5240, observa a passagem do Boeing da Gol após ingresso a Juliette até o 01. Observa o Gol, Juliette 01, grato. Solo M5728. M5728 da Web, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi via Juliette. Táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, Web 5728. Então 3895, cópia. Então 3895, na escuta para cópia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Daytona 22. Dois prossiga, controle. O Daytona 22 está na radial 094, 46 milhas, solicita 1000 pés, linha do litoral, se possível. Autorizado. Claro, via rota conforme, Uber Whisky 50, decolagem pistão no zero, após primeira curva vai à direita, realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, direto Pidev, frequência do controle 119.35, aciona 5126 para 3895. 3895 para Guarulhos, nível 340, para o 850. Dael, Leda, Pidev, pistão no zero, curva à direita 119.35, volta 526. Colete 5126 na Dael Leda Bidev, chama pronto no portão 10, tá 3895. Chama pronto, 3895. 5728 via Juliette até o 05. Via Juliette até o 05, é 5728. 09, chama na alçada 5220. Agora pode esperar a próxima. No 777, visual, tráfego, passaria sinal na zero? Confirma o tráfego decolante ou na final? No 777 tem visual. Na visual, corrigido. Tráfego na final, dona zero. Na visual, 777. Afirmativa ali, mantém pistão na zero após o tráfego, no 777. Após o tráfego na final, ali, mantém no 777. Bom dia, azul 4033. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 089. E pouso descendente. Afirmativo, chamou solo, autorização Ilhéus, 160, informação 90. Gente, o azul 4033, autorizado Ilhéus, o nível é 160, decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda, direto Ilhéus. A frequência do controle 119.35, aciona 5152, azul 4033. Autorizado Ilhéus, nível 160, decolada 10, curva direita, perfil da El, transição Leda após Leda, direto Ilhéus. 119.35, controle 5152, transporte. Correto, portão 08, chama pronto, 4033. Tá 3191, do Alguente 612, pro inspeccionamento. 612, chama pronto para o táxi, tá no livre, pushback, tá 3191. Na verdade, chama na táxi, tá 3191. 2230, solo 1-1, solo 1-219. 219. Polo 777, decolagem autorizado 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0-9. Quando alinhado tem livre a decolagem no 777. Oi, salvador, guardião 01, não? Guardião 01, prossiga. Atenção, é daqui do Badalhão de Choque, subir direto para o Júlio Véia, pouso. Paciente, vento 1-1, 0 graus, 1-0-9, guardião 01, direto para o Júlio Véia, reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado, guardião 01. Mantenha a posição antes da Juliette. Portão previsto é a remota 1-2. Nenhum R2 da tanque está bloqueando a passagem. Remota 1-2, está visual com o mesmo aguardado. Estou confirmando remota 1-4. 1-4. Fazer o mensagem 2-1. Afirmativo. Decolou 1-3, controle 1-1-9, decimal 3. 19-3, 5, gol 1-7-7-7. Controle, gol 777. Gol 777, contato radar, vigilância, saída da EL para o perfil. Da EL com o perfil, 1-7-7-7 a gol. Bravo Tiro Índia, não foi autorizado a final da 17, ok? Não, nem cheguei na rotatória ainda, senhor. E vou na prova da rotatória. Continuando voando na prova da rotatória, como instruído. Rotan 3191 para o táxi, 1118 a bordo, 322 ao Fernando Guarulhos. Pesado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, chama a torre 1118, decimal 6, o ajuste agora 1014. Tem um bom voo, Rotan 3191. É, de Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18:06, hora 14. Obrigado, até amanhã, Rotan 3191. 2230 da Passarela, após a passagem do R2 da TAM, ingresso na Juliette, terra remota no 4. Passa o Airbus, ingresso na Juliette, remota no 4, 2230. Solo azul 4033. Prossiga. Oxessona, portão 8. Gente, coordena com a equipe de pátio, tem um Embraer da Passarela, vai ingressar na remota do pátio 1, na retaguarda. Após o ingresso do passareiro, sou autorizado iniciando 08, chama táxi, azul 4033. Ok, a gente vai coordenar o pessoal de solo, após a passagem do passareiro na retaguarda, inicia o push e chama pro táxi, azul 4033. Papatango Romeu, Charlie X-Ray, Salvador para Petrolina, o 085 visual, confirme o pátio e a pista que devolve. Gente, confirmando o transporte de ferro? Estamos luz, essa para 3 mil pés via chegada Bonf. Acione identificação. Estão no 7, após a decolagem, primeira curva à esquerda. vai ingressar corredor forte restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão até o 085. A frequência do controle Salvador em 119.35, aciona 5116, Romeu Charles X-Ray. Chame o centro Recife 125.1, alterna 13325. 125.1, 13325. Obrigado. Controle, Netuno 22 ativo, mantém a linha do litoral. No momento está na radial 070, 20 milhas. Recente, informe para ingresso no corredor visual. O Netuno 025. Tomarei, Netuno. Sinal 6, no ajuste 1.0.4 agora, Romeu Charles X-Ray, bom voo. 2-2. Eu bati um e faço ingressar no corredor Interlagos. Retorno. Vou manter aqui na lateral do gate 4 para checar o item. Afirmativo, quanto tempo? Não tenho previsto ainda, mas espero que seja rápido. Afirmativo, pode manter aí, eu tenho só um tráfego que ainda vai fazer o pushback ainda, na parte principal. 3191. Puxa, portão 8 azul 4033. Sente. Afirmo, Índia e Alfa 18.6 no ponto de espera, tem um bom voo, 3191. Tá, 3191. Voo 777, chame o centro Recife, a frequência é 125.1, no caso negativo, 13325. Segundo, caso negativo, 3335, confia? 3325. 25, obrigado. Vinde solo 20, vai entrega autorizada na bata. Vai voltar liberando a bata ao braço. Toyota 3191, próxima porta, espera pronto. Toyota 3191, ali decola, pistão no zero, 0.20 graus. Autorizado a alinhar e decolando no zero, tá 3191. E autorizado o coordenar em 2345, monitorando a frequência do controle. Webjet 6731, informe localizador, 1014, permanece. Autorizado na final ILS, na forma estabilizada, 1014, 6731. Finalizou o pushback, 109 a bordo, 3:02, retorno a Salvador para os táxis. Salve táxi, via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0. Chama a torre em 118.6, com ajuste agora no 0.4. Quase 4.033, bom voo. Pátio Indy Bravo, chama a torre 18.6, sugestão de indicadores, se o seu táxi com trabalho com a 0.33. algum transporte inferno vai ingressar na pista, o senhor ingressa na máquina. Lá no zero, tá 31 avião. Gente. Essa, na hora 735, Romeu e Alex, reporta pronto. Tem altitude que está batendo? 20 mil pés. Dois para ingressar no circuito, chame a Torre do Salvador, frequência 1186. 1186, o Netono, 22. Afirmativo. 241, boa tarde, para Guarulhos, no 340, já aprovado, copia? Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Amber Whisky 50. Decolagem da 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto, Bidev. Frequência do controle em 119.35, aciona 5164, Web 6741. Web 6741 para Guarulhos, no 340, via volta do plano, vai via Amper, Whisky 50. Decola da pista, vem com curva à direita. No perfil da Dael, de Dael voa Leda, Leda, Bidev. Frequência do controle 119.35, o código transponder é o 64. Cotejamento correto no 02, portão, chama pronto, web 6741. Chamará pronto, portão 2 para puxa acionamento, web 6741. Soma 0, vento 110 graus, 1099. A linha é decola 10 azul, 4003. Aproxima da Elta, 3191. Ativo, iniciar na base do momento. Meia-sete-dois-um, chame a Torre Salvador, frequência 1-8-6. 8-6, não. Torre Web, 6721. Webjet 6721. Para informação, tem o tráfego agora girando base para 1-0, tráfego da Força Aérea, Papá 95 Bravo, tá? Girando base, não coisa que não. Excelente, aguardar livre o pouso. 1-2-2, pouso autorizado 1-0, vento 1-3-0 graus, 089. O vento 1-2-2, pouso autorizado. Vai agilizar no sol, senhor. Azul 4033, decolou os 26, controle 1-1-9-3-5. 935-4033, boa. Controle azul 4033, passou 1000 na sua escuta. 4033, contato do radar decolagem, saia da El, vigilância do perfil. Da El, mantém o perfil azul 4033, pode ir direto da El da presente? Mantém o perfil de saída 4033. Vai lá dentro. Thank you.